estamos de volta aqui com o programa Lixeirinha na sua rádio Unifran FM 101.3 ou pelo www.radiounifran.com.br. Eu sou o Tuizinho e gostaria de lembrar que esse programa tem um patrocínio de Lu Tatu, tatuagens personalizadas a domicílio ou em domicílio. Para quem quiser fazer uma tatuagem aí, é só ligar para o meu amigo Lu, 91216259. Repetindo, 91216259. E lembrando também que, para quem quiser conhecer mais o coletivo cultural Guerrilha Gig, daí de Franca, é só acessar o site www.guerrilhageek.com. Para quem gosta aí da cultura independente, bandas e todo esse intercâmbio de bandas, em Franca tem muitos festivais que eles estão sempre promovendo na sede deles e em outros lugares. E eu quero deixar um abraço aí pro pessoal da Rádio Unifran FM, o Banzé, o Alcântara. E estamos no segundo bloco aqui, a gente não pensou em nada ainda, mas a gente vai... Bom. Gostaria de apresentá-los todos ao magnífico som do... Pra quem não me conhece, eu sou o Lauren Lynch, a voz mais sensual da sua rádio Unifran, há 24 horas perto de você. E as pessoas aqui do meu lado estão rindo, elas não confiam em mim, elas não acreditam em mim, mas eu sei que você, cara ouvinte da rádio, cara ouvinte da rádio, vai adorar o som do ukulele. É um instrumento que saiu de Portugal diretamente para o Havaí. Ficou famoso na voz de havaianos gordos cantando Somewhere Over the Rainbow em trilhas de filmes sentimentalóides. E então eu vou tocar pra vocês uma música muito bonita no ukulele e eu acho que vocês vão gostar. Vamos ouvir aí então o Lauren Lynch com o ukulele dele. Vamos tocar de novo, né? Porque eu errei. Whatever. Timbre! Nossa, que timbre grande você tem. Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. Live so pleasantly. Live this life of luxury. Lazing on a sunny afternoon. In the summertime. In the summertime. In the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Give me two good reasons why I ought to stay. Cause I love to live so pleasantly. Live this life of luxury. Blazing on a sunny afternoon. In the summertime. In the summertime. Save me from this squeeze. I live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Pop, and I hear this Lisharina, look out. Então, o Lauren acabou de escolher uma música com o ukulele, instrumento excêntrico aqui que a gente conheceu. E agora a Mariana quer indicar uma música. Vamos lá, tem tudo. Não, me mata. Fala que eu. Tipo, novela. Tem Gainsbourg aqui, François Hardy. Ah, tem tudo do François Hardy, né? Tem tudo. Legal, tá. Então deixa eu pensar. Pode ser. Aquela. Então. Eu não sei qual é a música. É. É o Landan La Teiteia. É do Serge Gainsbourg. Melhor do que falar é ouvir. Sur ma Remington portative, je crie ton nom le tissier. De que é? Acho que é do Quarto. Ah, então tem aqui. Eu tenho esse. Legal. E depois disso a gente ouve. É legal porque o programa Lixeirinha nunca adquiriu essa proposta diferente. É interessante. Eu acho que tá faltando baseado. E pra fechar o bloco, eu quero escolher uma música que eu gosto muito de um disco do Scott Walker de 68. É o Scott Walker 2, ou 2, né? Ou 2. O nome da música é Next. Na verdade, essa música é de Jack Brel. E depois do Scott Walker, a gente pode ouvir até uma faixa também de um disco. Eu comprei um vinil da Françoise Hardy aqui em São Paulo, que é o meu disco predileto dela, Comment de Radio. E a gente pode ouvir a música Ovolachons, que é a minha predileta. Ok? Ok! Música, tchau! E daqui a pouco a gente volta com... Eu quero cultura! Lixairinha. L-A, E dans la, T-I-T-I-A. L-A, E dans la, T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom Laetitia. L-A, E dans la, T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A, E dans la, T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. L-A, E dans la, T-I-T-I-A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L-A, E dans la, T-I-T-I-A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L-A, E dans la, T-I-T-I-A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L-A, E dans la, T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom Laetitia. L-A, E dans la, T-I-T-I-A. L-A, E dans la, T-I-T-I-A. Je suis Cédric Laurent Delacroix et j'ai écouté Les Chériens, oui. Sur la plage abandonnée. Naked as sin, an army towel covering my belly. Some of us blush, somehow knees turning to jelly. Next, Next, I was still just a kid. There were 100 like me. I followed a naked body. A naked body followed me. Next, next, I was still just a kid when my innocence was lost in a mobile army whorehouse. Gift of the army, free of cost. Next, you're next, me. I really would have liked a little touch of tenderness, maybe a word, just a smile, some instant happiness. But no, no, next, next. Oh, it wasn't so tragic. The high heavens didn't fall, but how much at that time I hated being there at all. Next, next. Now I always will recall the brothel truck, the flying flags, the queer lieutenant who slapped our asses as if we were fags. Next, you're next. I swear on the wet head of my first case of gonorrhea, it's his ugly voice that I forever hear. Next, next, that voice that stinks of corpses, of whiskey and of mud. It is the voice of nations, that thick voice of blood. Next, next. And since then, each woman I've taken to bed seems to laugh in my arms and a whisper through my head. Next, next. All the naked and the dead should hold each other's hands as they watch me scream at night in a dream no one can understand. Next, next. And when I'm not screaming in a voice grown dry and hollow, I stand on endless naked lines of the following and the followed. Next, next. One day I'll cut my legs off and burn myself alive. Anything, I'll do anything to get out of line just to survive. A never to be next. Oh, never to be next, next. Aqui é o Ney Talarico. Eu escuto essa porra de negócio de lixeirinha. Nossa, é bom demais esse negócio. É bonito demais, nossa. Prisonnier qui pleure sa vie. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle, c'est pourquoi tu veux rester sur un plateau d'argent. Elle te sert du thé au jasmin, et quand tu voudrais lui dire tu n'as pas d'amour pour elle, elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager. Les yeux fermés, une flamme brûle dans ton cœur. Il était un pêcheur venu sur la terre qui a veillé très longtemps du haut d'une tour solitaire. Quand il a compris que seuls les hommes perdus le voyaient, il a dit qu'on voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent. Mais lui-même fut brisé bien avant que le ciel s'ouvre. Délaissé et presque un homme, il a coulé sous votre sagesse comme une pierre. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager. Les yeux fermés, une flamme brûle dans ton cœur. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Comme du miel, le soleil coule sur Notre-Dame des pleurs. Elle te montre où chercher parmi les déchets et les fleurs. Dans les arcs, il y a des rêves, des enfants au petit matin qui se penchent vers l'amour. Ils se penchent comme ça toujours, et Suzanne tient le miroir. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager. Les yeux fermés, une blessure étrange dans le cœur.